Voltiamo, autoliberto e letto. Buona, aspettate di andare.

Cristiano. 2, controle de cima 2, 0, 2, 1, 8. 2, 0, 8, obrigado, boa noite. autorizado posto 7, 1-0-0 graus, 1-3 lá. Liga pouso 97 para fase 10 para fase. operador de hotel, a gente já tem até 9010. Essa é a instrução de altitude para o startup. Autoridade de saúde é controle, posso estabilizar. Aí você faz velocidade, vou no 1-8. Último 168, confirma, estabilizado. Último 168, sem torre. Detecção 118, do sinal 95. Salvador, boa noite, Romano 68. Romano 68, boa noite, autorizado por pistão do zero. Vento 080 graus, 139. E repouso no zero, Romano 68. Solução 3, direita, solo 209. 0, metro 090 graus, 129. 099, chame o 786, que é o está 128, acima 126,